lugar que meu Deus chega, tudo fica diferente. Com o toque dos seus dedos, Ele muda o ambiente. No lugar que Ele chega, até gelo vira brasa. O crente chora, o crente louva, e de alegria extravasa. No lugar que Ele chega, é como noite de gala. A glória fica perto dEle, e todo mundo lhe adora. No lugar que Ele chega, tem vitória, tem unção. O crente canta e glorifica, e grita, aguenta, coração. Vai incendiar todo esse lugar. O varão de branco já vai passar. Vejo labaredas sobre a igreja se derramar. Vai estremecer assim, vai se abalar todo esse lugar quando ele passar. Até vaso fraco nessa unção já vai transbordar. Quando ele chega, tem socorro, tem vitória. A tristeza vai embora, desce fogo no altar. Quando ele chega, tudo muda de repente. Ah, meu Deus, que maravilha, ele está nesse lugar. E a gente canta agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, glória, glória sem parar. E a gente canta santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo é Jeová. Mas vai abalar, mas vai abalar todo esse lugar quando ele passar. Mas vai abalar, mas vai abalar quando meu Senhor por aqui passar. Mas vai abalar, mas vai abalar, vai estremecer todo esse lugar. Mas vai abalar, mas vai abalar quando meu Senhor por aqui passar. Vai incendiar todo esse lugar. O varão de branco já vai passar. Vejo labaredas sobre a igreja se derramar. Vai estremecer assim, vai se abalar todo esse lugar quando ele passar. Até vaso fraco nesta unção já vai transbordar. Quando ele chega, tem socorro, tem vitória. A tristeza vai embora, desce fogo no altar. Quando ele chega, tudo muda de repente. Ah, meu Deus, que maravilha, ele está nesse lugar. E a gente canta agora, agora, agora. Mas vai abalar, mas vai abalar todo esse lugar quando ele passar. Mas vai abalar quando meu Senhor por aqui passar. Mas vai abalar, vai estremecer todo esse lugar. Mas vai abalar quando meu Senhor por aqui passar.